que você partiu, minha vida sofreu. Como é que eu posso ser feliz sem você? Se não existe amor igual a você, como é que eu posso ser feliz sem você? Se não existe amor igual a você. Não vale nada. O meu castelo de sonhos rolou pelo chão. Dizem que o pobre que sonha demais não tem nada. Eu só queria você para ser meu amor. Que eu sonhei demais e o meu castigo foi perder você. Será que é meu destino viver sem você? Como é que eu posso ser feliz sem você? Se não existe amor igual a você, ser feliz sem você. Se não existe amor igual a você. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. FM Assembleia. Jornalismo e muita informação. 98,3. Na Assembleia FM. 98,3. Abraça-me, aperta-me em teus braços. Pois afinal sofri demais longe de ti. Te quero tanto. E por amor ao teu amor eu me perdi. Nesta noite quero viver todos os sonhos. Nesta noite quero morrer de amor por ti. Abraça-me, aperta-me em teus braços. E por amor ao teu amor eu me perdi. Nesta noite quero viver todos os sonhos. Nesta noite quero morrer de amor por ti. Abraça-me, aperta-me em teus braços. E por amor ao teu teu amor eu me perdi. Ouvindo esta música eu conheci um alguém, beijando seus lindos lábios me apaixonei. Anos felizes vivemos, mas tudo acabou. Partiu e ficou a saudade de um grande amor. Recorda triste um amor que perdi. Dizem que um homem não chora quando sente saudade, mas na verdade esta música fere o meu coração. Meu coração, sei quando esta canção ela ouvir tocar, mesmo nos braços de um outro, vibrando no amor, recordará nossos filhos e um lar que foi seu, e então vai chorar de saudades. Assim como eu, não toque essa música que eu não posso ouvir, porque ela recorda triste um amor que perdi. Dizem que um homem não chora quando sente saudade, mas na verdade esta música fere o meu coração. Não toque essa música que eu não posso ouvir, porque ela recorda triste um amor que perdi. Não toque essa música que eu não posso ouvir, porque ela recorda triste um amor. Rádio Assembleia FM, ZYL 202, 98,3 MHz. A Rádio da Cidadania. Utilidade Pública. Denuncie a violência de gênero. Saiba onde ficam as delegacias da mulher em Teresina. Zona Sul, Rua Marechal Hermes da Fonseca, sem número, Praça da Integração, bairro Parque Piauí. Telefone 3220-3858. No centro, Rua 24 de Janeiro, número 500, Centro Norte. Telefone 3222-2323. Zona Norte, Rua Bom Jesus, sem número, bairro Buenos Aires. Telefone 3225-4597. Zona Sudeste, Conjunto Dirceu Arcoverde 1, anexo do 8º DP. Telefone 3216-1572. Diga não à violência contra a mulher. Denuncie. Apoio Rádio Assembleia. Vamos ajudar quem não sabe pedir ajuda. Seja um colaborador ou colaboradora da Rede Protetora de Animais. Com uma quantia mínima de R$10, você auxilia nos projetos de castração e banco de ração. Sua ajuda também é bem-vinda comprando uma camisa do projeto Rede Protetora em Ação. O Pix é 86994040550. Para mais informações, entre em contato pelos Instagrams, @rede

minha viola completa orquestração. E retiro da parede quando é noitinha para pontear. Tenho a gaiola, meu canário, uma rede sempre esticadinha pra meu bem sonhar. Quando a lua vem surgindo cor de prata, ilumina meu pedaço de torrão, meu ranchinho aqui no seio da mata. Não precisa nem que acenda o lampião. Sinfonia do riacho da cascata, minha viola completa orquestração. Você precisa concordar comigo, não mereço esse castigo, essa sua ingratidão. Por que não manda logo me prender numa gaiola bem pertinho de você? Aí pode fazer o que bem quer, pancada de amor não dói, seja lá o que Deus quiser. Aí pode fazer o que bem quer, pancada de amor não dói, seja lá o que Deus quiser. Me dê uma surra de amor. Me dê uma surra de amor. Me dê uma surra de amor. Me dê uma surra de amor. Você precisa concordar comigo, não mereço esse castigo, essa sua ingratidão. Você precisa concordar comigo, não mereço esse castigo, essa sua ingratidão. Por que não manda logo me prender numa gaiola bem pertinho de você? Aí pode fazer o que bem quer, pancada de amor não dói, seja lá o que Deus quiser. Aí pode fazer o que bem quer, pancada de amor não dói, seja lá o que Deus quiser. Me dê uma surra de amor. Me dê uma surra de amor. Me dê uma surra de amor. Surra de amor, me dê uma surra. FM Assembleia, a rádio da cidadania piauiense. Boêmia,

querendo seu amor pra meu abrigo. Será? Será? Será? Será? Será que este amor eu não consigo? Será? Será? Será? Será? Eu quero este amor pra meu. Bate coração, pode quebrar minha costela. Bate coração, me mate de amor por ela. Bate coração, pode quebrar minha costela. Bate coração, me mate de amor por ela. Você, meu coração, não aprendeu que ela só quer maltratar você. Tá lhe machucando toda hora. Não chore por quem não lhe dá prazer. Aprenda, coração, ser mais você. Não seja escravo da ingratidão. A gente, por amor, também aprende que às vezes é melhor a solidão. Bate, coração, pode quebrar minha costela. Bate, coração, me mate de amor por ela. Bate, coração, pode quebrar minha costela. Bate, coração, me mate de amor por ela. Você, meu coração, não aprendeu que ela só quer maltratar você. Tá lhe machucando toda hora. Não chore por quem não lhe dá prazer. Aprenda, coração, ser mais você. Não seja escravo da ingratidão. A gente, por amor, também aprende que às vezes é melhor a solidão. Bate, coração, pode quebrar minha costela. Bate, coração, me mate de amor por ela. Bate, coração, pode quebrar minha costela. Bate, coração, me mate de amor. Você está ouvindo FM Assembleia 98,3. É bom, mas eu não vivo sem você. Eu não penso mais em nada a não ser só em voltar. Vou te pressa e levo meu amor nas mãos para lhe dar. Já não durmo. Só seu nome quero gritar. Mas eu grito todo mundo. De repente vai saber que eu morro de saudade e de amor. Por aqui eu não posso mais ficar. Hoje mesmo vou deixar esta cidade. Vou à procura, nem que for no mundo inteiro, de uma mulher que me ama de verdade. Eu cansei de ser enganado por alguém que dediquei o meu amor. A paixão tomou conta do meu peito. Meu coração não suporta tanta dor. A paixão tomou conta do meu peito. Meu coração não suporta tanta dor. desta vez eu vou deixar a mulher que foi minha companheira. Viver com ela não pretendo nunca mais. Não quero ser enganado a vida inteira. Para sempre deixo livre seu caminho e partirei, vou viver em outro lugar. Pelo mundo vou caminhando sozinho, longe de ti construirei um novo lar. Pelo mundo vou caminhando sozinho, longe de ti construirei um novo lar. Pelo mundo vou caminhando sozinho, longe de ti construirei um novo lar. Pelo mundo vou caminhando. FM Assembleia, a rádio da cidadania piauiense. Esta noite eu chorei tanto, sozinha sem um bem. Por amor todo mundo chora, um amor todo mundo tem. Eu, porém, vivo sozinha, muito triste sem ninguém. Esta noite eu chorei tanto, sozinha sem um bem. Por amor todo mundo chora, um amor todo mundo tem. Eu, porém, vivo sozinha, muito triste sem ninguém. Será que eu sou feia? Destino da lua, a todos encanto e não sou de ninguém.